A Associação de Moradores do bairro Margem Esquerda está colhendo assinaturas para um abaixo-assinado. Este abaixo-assinado pede a construção de duas passarelas na BR-470, nos acessos às ruas Albertina Maba e Bonifácio Zendron. Para sabermos mais detalhes sobre este abaixo-assinado, vamos conversar agora com o Daco Miller, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro Margem Esquerda. Presidente, por que surgiu a ideia desse abaixo-assinado? A gente já teve feito no pátio da igreja nossa ali na São Judas Tadeus, a gente fez uma audiência pública ali já faz algum tempo pedindo uma passarela para o Albertina Maba. Por quê? Porque a Albertina Maba hoje tem em torno aí de umas 70 famílias, aproximadamente 200 pessoas, que o único acesso que eles têm é através da 470. Então, fica difícil para eles. Hoje a gente sabe que com essa liberação da pista que tem ali, uma pista só, ainda não há um grande perigo, apesar de já ser perigo, mas não é grande. Mas a partir da hora que eles abrirem as quatro pistas, vai ser quase impossível uma criança ou uma senhora de bicicleta atravessar as quatro pistas para ter acesso ao outro lado da rua. Então a gente vem reivindicando isso já há bastante tempo e agora a gente, com a proximidade da abertura da via, a gente está fazendo um abaixo-assinado para ir até a Florianópolis lá falar com o pessoal do DENIT, ver se a gente sensibiliza eles para que possamos então executar essa nossa tão querida passarela para dar mais segurança para a comunidade do bairro mais esquerdo, Albertina Maba e Bonifácio Zendron, e a sociedade ferroviária também, né? Que é um campo aí que tem muitas crianças que atravessam essa BR para ir lá brincar. Então, uma área de lazer. Então, a gente sabe o perigo que vai correr esse pessoal. Presidente, o morador do bairro Margem Esquerda que quiser assinar esse abaixo-assinado, onde que ele encontra? Tá, o abaixo-assinado a gente está deixando no comércio, estamos passando na residência também, e nós vamos estar fazendo um mutirão aí esse final de semana que vem, para conseguir bastante abaixo-assinado, conseguir bastante assinatura, para a gente levar isso lá. Então, quem tiver a fim de apoiar essa ideia e ver que essa ideia, eu acho que é uma ideia justa, porque a gente não está pedindo nada, estamos pedindo segurança. Eu acho que é o mínimo que o governo deve para a gente, obrigação. E, pelo amor de Deus, né? Abrir uma 470 sem fazer as marginais, isso é um absurdo. Estão fazendo aqueles retornos sem segurança nenhuma, tudo improvisado. Pô, vamos pensar um pouquinho mais no povo e deixar um pouquinho mais a parte política, porque eu acho que é política que eles querem abrir para mostrar serviço. Então vamos pensar na população e vamos dar apoio e vamos fazer essa marginal que é prometida e que está no projeto e que até agora não foi executada. Presidente, o senhor chegou a conversar com o pessoal da construtora que está fazendo a duplicação e também com o DENIT? Não existe nenhum projeto para a construção de passarelas? Não, estivemos conversando com eles. Não existe projeto nenhum. A informação que nós obtivemos foi que depois da rodovia trabalhando, funcionando, eles iam ver onde teria necessidade de botar passarela. Mas enquanto não tivesse as quatro pistas funcionando, eles não iam colocar passarela em nenhum local. E quanto tempo tem ainda para que os moradores possam assinar esse abaixo-assinado? A gente vai tentar ainda, esse ano ainda, né? Porque nós tivemos já em contato com o pessoal lá, deputado lá de Floripa, para marcar a audiência lá com eles. E já estou entrando em festa, né? Já estou entrando em recesso lá. E esse ano provavelmente ninguém vai conseguir mais. Então esse ano a gente vai ficar focado nos abaixo-assinados. Para a partir do ano que vem a gente vai lá procurando o pessoal do DENIT, entregando esse abaixo-assinado e com certeza conseguindo a nossa passarela. Nós conversamos com o Daco Miller, presidente da Associação de Moradores do bairro Margem Esquerda, nos falando sobre o abaixo-assinado que está pedindo a construção de duas passarelas na BR-470 no acesso às ruas Albertina Maba e Bonifácio Zendron. Da Associação de Moradores do bairro Margem Esquerda, Gil Dias para a Rádio Sentinela.